Vigésimo volume da obra. Alcançaram a meta final, a ligação do ser humano ao seu verdadeiro mundo de origem. Aí, como viviam, como animais racionais, por serem animais, eram inconscientes, viviam encantados. E por viverem encantados, mantinham essa vida cheia de mistérios. Mantinham os mistérios no encanto. Quem vive misteriosamente é encantado, até que sejam desvendados todos os mistérios, até que se desencantem. Então, a vida da matéria é um encanto, por ser a vida dos mistérios. Ninguém, de verdade, sabia coisa alguma. Sabia muito bem as verdades aparentes. Mas aparências não são verdades. E por isso é verdade hoje e amanhã não é. A vida das aparências, das verdades aparentes. E assim, hoje, alcançaram a meta final, que é a ligação do ser humano ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E daí, vivendo racionalmente. E assim, vivendo brilhantemente, conscientemente. Por viverem ligados ao mundo racional, a áurea de todos sendo racional. Então, como a matéria é uma vida provisória, vindo à extinção com o tempo e a pessoa não nascendo mais no mundo de matéria, por já estar ligada no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, não há morte. Há simplesmente a destruição da vida da matéria por si mesma, porque a matéria por si mesma se destrói, por ser matéria. Então, não há morte, porque a pessoa já está ligada ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Já está ligada na vida eterna. Então, desaparece a matéria e a vida continua na eternidade. Continua no seu verdadeiro mundo de origem, continua a vida no mundo racional. Então, não há morte, e sim a extinção de um ser que é matéria, que provisoriamente serviu para que houvesse o um entendimento das coisas, o entendimento do seu princípio e do seu fim. Então, a matéria ficará no seu lugar de matéria, e a vida continua no mundo racional, na eternidade, por já estar ligada no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Sim, porque a matéria por si mesma se destrói. É uma vida provisória, por não ser a vida verdadeira. A matéria é um pertence da deformação racional, sendo a matéria uma partícula racional. Então, a matéria fica no seu mundo de matéria. No seu ser de matéria, e a vida que constituiu a matéria deixará de constituir a matéria, por estar no seu verdadeiro mundo de origem, que é o corpo fluídico ou o corpo energético, que estava dentro dessa deformação racional. Este corpo energético é a causa ou a fábrica dos micróbios, dos vírus, dos germens, causadores de todos os seres. De todas as vidas, de todos os corpos. Então, a fábrica, que é o corpo energético racional, que estava aí dentro dessa deformação, não estando mais aí, e sim no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, acabou-se a vida da matéria. Então, está aí o fim da vida da matéria, mas não o fim da vida eterna. A vida eterna é o corpo fluídico ou o corpo energético deformado dentro dessa deformação. É que é a vida eterna e que, uma vez ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, passa a viver no seu mundo verdadeiro de origem. Então, está aí o fim da vida da matéria, o término da vida da matéria. Todos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, na fase racional, não há morte, porque a vida continua no mundo racional, por estarem aí na vida da matéria, em vida e já ligados ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. Por estarem ligados, lá ficará, no seu verdadeiro mundo de origem, o fluido ou corpo energético que era a causa dos vírus, dos micróbios, dos germens, para a formação dos corpos, dos seres, dos corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética. Então, o corpo de matéria é uma vida provisória, e a vida eterna é do corpo energético, de racional deformado. E assim, não há morte na fase racional. Havia morte, sim, na fase de animal racional, porque o fluido ou corpo energético continuava sempre aí, fabricando os micróbios, os germens, os vírus, os vermes, para a formação dos corpos, dos seres. Então, hoje, todos cientes de que no ler e reler vão se desenvolvendo racionalmente e vão se ligando sem sentir ao seu verdadeiro natural, que é o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, até sentir no seu eu a ligação. E aí começarem os entendimentos com os habitantes do mundo racional. Por isso que é a fase do aparelho racional, a fase racional. Todos aparelhados no mundo racional, no seu verdadeiro mundo de origem. E assim, vejam que tudo que parecia que estava muito longe, hoje tudo em suas mãos. A definição completa do seu ser, o princípio do seu ser e a solução final do seu ser nessa vida provisória de matéria. Agora sim, todos ligados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e vivendo como nunca viveram, vivendo racionalmente. E daí, tudo dando certo na vida de todos, por a áurea de todos ser racional, por todos estarem sob a ação racional. Uma vez todos sob a ação racional, a ação, os atos e tudo, enfim, é racional, naturalmente. E aí, todos vivendo alegres, felizes e contentes para o resto da vida, por o mundo se tornar um verdadeiro paraíso racional. Então, todos felizes e contentes por viverem conscientes. E daí, cessando os males do corpo e os males da vida, por estarem desligados da deformação racional, dos fluidos elétrico e magnético, a conjuntura do sofrimento, a conjuntura das ruínas de todos, os fluidos elétrico e magnético. E assim, agora, pelo que estão vendo, pelo que estão sabendo, pelo que estão sentindo, pelo que têm sentido, não estão mais para perder tempo, e sim a persistência na leitura. Ler e reler, ler e reler, ler e reler para se desenvolver racionalmente e alcançar o mais depressa possível a ligação com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Ler para saber, ler para melhor conhecer, ler para melhor entender, ler para melhor sentir, ler para saber transmitir. E daí, com a ligação feita ao mundo racional, é que vão melhor conhecer e sentir o que é a cultura racional, a cultura consciente, a cultura positiva, a cultura racional. E assim, é lendo e relendo, persistência na leitura para sair desse túmulo de lama, de sofrimento, que é a vida provisória da matéria. Porque a matéria é de origem do mal, como sabem, e por ser de origem do mal, por si mesma se destrói, por si mesma se acaba. Então, hoje, alcançaram o ponto culminante que é o objetivo do conhecimento racional, ligar o ser humano ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Uns já ligados, outros quase ligados, e outros a caminho de serem ligados. E assim, está aí o fim da deformação racional, dessa deformação que ninguém se conformava com ela. Ninguém se conformava em serem seres expostos a todo o sofrimento. Ninguém se conformava com a vida da matéria, a vida da agonia, na categoria de animal racional. A categoria de animal, como sabem, foi uma categoria para a lapidação do animal. Uma vez havendo lapidação, tudo tinha com o tempo de regredir, pelo processo das ordens naturais das coisas, pelo progresso da degeneração. Tudo, como viam, na categoria de animal racional, se degenerava para o pior, com aparência de melhor, porque a poluição estava em todo o lugar. O que vai poluindo, vai diminuindo, vai regredindo, vai enfraquecendo cada vez mais, vai apodrecendo até chegar à sua extinção, por meio do progresso da poluição. Poluição esta, sobre todos os pontos de vista do ser material. E daí, vejam que ruína das ruínas era a vida da matéria, em categoria de animal racional. Um desacerto constante, um desequilíbrio a todo instante. E assim, eis a razão de um mundo em ruínas, por não ser a verdadeira vida dos seus habitantes. Então, tinham que viver em convulsões. Convulsões estas que todos procuravam o melhor e viam que somente multiplicava o pior, a degeneração e a poluição em grande marcha acelerada. E daí, todos agonizando, agonia permanente, por verem o esfacelamento e a decadência de tudo em alto progresso, e dizendo muitas vezes: aonde este mundo vai parar nessas condições que tudo vai acelerado para as ruínas das ruínas devido ao enfraquecimento? Que tudo vai acelerando para as ruínas das ruínas devido ao enfraquecimento produzido pela degeneração dos seres e pela poluição de tudo. Ainda mais, diz outro, é verdade, vamos a caminho da derrota total. Tudo isso na fase de animal racional. Hoje, todos vendo agora que foi embargada a derrota total pelo conhecimento racional, pela mudança da fase de animal racional para a fase racional. E daí, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas, na fase de animal racional, não havia conserto, e por isso multiplicava-se o desacerto, por ser uma fase inconsciente, uma fase em lapidação. E assim tinha que ser, até que a fase de animal se acabasse. Hoje, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, recebendo a orientação racional para o bom andamento aí na vida da matéria. Hoje, todos no seu verdadeiro rumo certo, que é o que todos procuravam há muito, acertar. Todos viviam pensando que iam acertar e sempre por acertar. E hoje, em mãos de todos, como acertar e como viver certo. E daí, se multiplicando o certo dos certos, por tudo ser racional. A vida certa é a vida que todos procuravam acertar sempre para bem viver sempre, acertar sempre para não sofrer. E hoje, em mãos de todos, o verdadeiro certo, o certo consciente, positivo, racional. Nunca conheceram o verdadeiro certo, a não ser agora, em mãos de todos. Viviam na fase de animal racional com o certo aparente, e por isso, aparente, e por isso, aparentavam que estavam certos e sempre à procura do certo, sempre por acertar, e daí as multiplicações dos desacertos. Hoje, na fase racional, todos com o certo dos certos, o verdadeiro certo em mãos, porque como viviam, na fase de animal racional, viviam ligados, como sabem, ao fluido animal, o fluido variante, o fluido deformado, o fluido degenerado. Daí, nunca que poderiam encontrar o certo verdadeiro. Então, sempre por acertar, o certo aparente. Hoje é um, amanhã outro, e depois outro. E assim, sucessivamente, sempre à procura do certo. E agora, na fase racional, a fase consciente. E por ser consciente, o verdadeiro certo, sempre. Mas, na fase de animal, ligados ao fluido deformado, então, o certo que existia era o certo aparente, por ser o certo deformado. E dentro da deformação, nunca poderiam encontrar o certo verdadeiro. E por assim ser, estavam na categoria de sofredores, por estarem à procura do certo, e sempre por encontrar o certo, por estarem na categoria inconsciente. O inconsciente não conhece o verdadeiro certo, e sim conhece o certo inconsciente, que é o certo aparente. É o certo que é certo hoje e amanhã não é. E assim, viveram na categoria de animal, agonizando sempre e agoniados sempre, por estarem sob a influência dessa deformação racional, ou por serem joguetes dessa deformação racional. Então, viviam a vida inteira de experiências, experimentando tudo para acertar, aparentemente ou não. Então, por tudo ser aparência, nunca puderam encontrar o verdadeiro certo. Pareciam que acertavam, e sempre por acertar. E por isso, tudo sempre em modificações, em mudanças, em evoluções. Sendo hoje uma coisa, amanhã outra, e depois outra, e depois outra, e assim sucessivamente. Tudo sempre se mudando, tudo sempre se modificando, por não encontrarem o certo, e sempre à procura do certo, à procura de acertar, e sempre por acertar, por estarem sob a ação dessa deformação racional. Então, numa deformação, nunca poderiam encontrar o verdadeiro certo. Agora, na fase racional, na fase consciente, na fase positiva, então, está aí o certo dos certos, por estarem ligados ao mundo racional. Então, tudo certo, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo natural, do seu verdadeiro natural. Então, agora sim, todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem e tudo dando certo na vida de todos. O certo verdadeiro é o certo consciente, é o certo positivo, é o certo racional. Hoje, então, vivendo racionalmente e tudo dando certo na vida de todos, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Daí, tudo belo, tudo lindo, tudo bom, tudo dócil, tudo perfeito, verdadeiro perfeito, tudo certo e verdadeiro certo. E assim, hoje, a verdadeira constituição racional, por estarem ligados ao mundo racional, construindo tudo racionalmente, conscientemente, por estarem sob a constelação racional. Daí, a constituição da vida racional, tudo sendo construído racionalmente. Vejam que chegaram no ponto final da vida da matéria, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora é ler e reler, para se desenvolver cada vez mais, racionalmente. E depois de todos desenvolvidos, ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. Depois de desenvolvidos, ficam ligados ao mundo racional. E daí, sendo orientados racionalmente. E daí, tudo dando certo na vida de todos. Chegaram no ponto final da vida da matéria, por já estarem ligados à eternidade. E estando ligados à eternidade, são de cá, onde ficarão. E acabando aí a fábrica dos micróbios, terminando essa vida microbiana dentro dessa bicheira fabricante de toda essa bicharada. A luta de todos é muito grande, até chegarem no entendimento e à compreensão da cultura racional. Mas isto tinha mesmo que assim ser, porque o animal racional duvida de tudo, e por isso se encabula com tudo. Enquanto não conhece as coisas, fica encabulado. Isto é a característica do animal racional. Hoje, todos bem entendidos e compreendidos, dizendo: é verdade, o princípio foi duro, porque eu era confuso mesmo. E hoje, sei e estou vendo que as confusões eram minhas, por ser um mau interpretador, um péssimo interpretador. No princípio, assim acontece com os confusos, os mais confusos. E os menos confusos fazem por onde entender logo. E os mais confusos demoram mais a entender o que é cultura racional. E assim, a vida hoje é racional, por estar aí a fase racional, a fase do mundo da origem do aparelho racional. E assim, hoje, todos ligados ao mundo racional, a vida sendo racional e tudo dando certo na vida de todos racionalmente. E agora, não percam mais tempo. Leiam e releiam para se desenvolverem o mais depressa possível, racionalmente, por meio do conhecimento da cultura racional. Então, no ler e reler, vão ficando cada vez mais desenvolvidos, até ficarem ligados ao mundo racional, e daí recebendo a orientação racional, todas as orientações precisas para o equilíbrio na vida da matéria, equilíbrio este racional. E daí, tudo dando certo na vida de todos, por todos somente elaborarem racionalmente, conscientemente, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, vivendo orientados, por estarem ligados no seu mundo de origem, racionalmente. E daí, todos felizes, alegres e contentes para o resto da vida, por viverem equilibrados racionalmente. Quando estavam ligados ao elétrico e magnético na fase de animal racional, viviam completamente desequilibrados, por estarem ligados ao fluido animal. E o animal é um ser desequilibrado. Então, estavam ligados ao fluido animal, que é o fluido elétrico e magnético, e viviam completamente desequilibrados e multiplicando o desequilíbrio por estarem ligados ao fluido animal, o fluido elétrico e magnético, que é o fluido do animal. E o fluido do racional é o fluido do aparelho racional. Então, quem rege o aparelho racional é o fluido do mundo de sua origem, o mundo racional. E quem rege o animal irracional é o fluido elétrico e magnético. Então, o ser humano, ligado ao fluido animal, o fluido elétrico e magnético, vivia quase igualmente ao animal irracional. Vivia como verdadeira fera bravia, aonde o ser humano foi qualificado como a fera, entre as feras, a mais feroz, devido estarem ligados ao fluido animal, o fluido elétrico e magnético. Então, uma vez ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, ficam sob o fluido racional, sob a luz racional, e daí desligados completamente do fluido animal. E desligados do fluido animal, nascendo o equilíbrio no ser humano, por o ser humano estar ligado ao fluido de sua origem, o fluido racional. Então, hoje, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, iluminados pela luz do seu verdadeiro natural, a luz racional, e todos vivendo sob a influência do seu verdadeiro natural de aparelho racional, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, eis aí o equilíbrio da humanidade, o equilíbrio do aparelho racional. E assim, Vejam que na fase de lapidação do animal racional, viviam intranquilos, sem rumo, à procura de um rumo certo e sem encontrar, porque não podiam encontrar, por estarem na categoria de animal, categoria esta inconsciente, por estarem sob a influência e ligados ao fluido animal, o elétrico e magnético. Então, tinha que existir todo este desequilíbrio, todo esse distúrbio na vida do ser humano, por estar ligado a uma parte que não pertencia ao seu verdadeiro ser, ao seu verdadeiro natural, porque o seu verdadeiro natural é de aparelho racional. Então, por estarem ligados a essa parte animal, a qual não pertenciam, é que viviam desconfiados de tudo, como um animal, com medo de tudo, como um animal, duvidando de tudo, como um animal, e vivendo sempre mal, por viverem fora do seu verdadeiro natural, por estarem ligados ao fluido animal, ao fluido do animal irracional, sendo joguetes dessas duas forças, o elétrico e magnético. Então, perguntava um para o outro, por que nós somos assim? Ninguém sabia responder. Por que nós ficamos assim? Ninguém sabia responder. Por que a humanidade é assim? Ninguém sabia responder. Por que que estamos nesta categoria de animal racional? Ninguém sabia responder. Qual é o nosso verdadeiro natural? Ninguém sabia responder. Não havia resposta. Ninguém sabia responder. E assim, estas perguntas nunca tiveram respostas. O porquê do desequilíbrio do ser humano? Ninguém sabia responder. E assim, vivendo essa temporada toda, nessa fase de lapidação do animal racional. Agora, na fase racional, estão aí todas as respostas que nunca souberam responder. A causa do porquê de assim ser, do porquê de assim serem, ninguém sabia responder. Hoje, todas as respostas no conhecimento racional. Hoje, sabem que a causa de assim serem era justamente estarem ligados ao fluido animal, o fluido elétrico e magnético, sendo joguetes desses dois fluidos monstros, causadores de todas as monstruosidades, por o ser humano ser joguete dessas duas forças destruidoras, os fluidos elétrico e magnético. Então, toda a intuição do mal e todo o procedimento mal, por serem joguetes desses dois fluidos, a causa era o fluido animal, o fluido elétrico e magnético. Hoje, conhecem e sabem a causa do porquê de assim serem, do porquê que assim viviam, sem saber por que viviam, sem saber o porquê que tinham essa vida provisória, sem saber o porquê desse provisório, sem saber do porquê desse primarismo. Primarismo, sim, porque viviam aparentemente a vida inteira e, no fim, não sabiam coisa alguma. No fim, diziam, não sabemos coisa alguma, porque vivemos aprendendo sempre. Então, hoje, está aí a causa desse primarismo, dessa negatividade, a causa dessa inconsciência e as consequências que sempre foram catastróficas aí na fase de animal racional. O mundo em convulsões, todos sem sossego, todos sem paz, vivendo todos atribulados, todos agonizando, todos agoniados. Enfim, um sofrimento, um padecimento que parecia que não tinha mais fim. Tudo isso por a causa ser essa de estarem na categoria de animal racional, uma categoria em lapidação, e por estarem ligados ao fluido animal, o fluido elétrico e magnético que pertence ao animal irracional. Hoje, conhecedores da causa, do porquê de assim serem, do porquê estarem vivendo nessas condições, na categoria de animal, com a multiplicação dos males, a multiplicação do mal, a multiplicação do desequilíbrio, a multiplicação de todas as ruínas, o fluido animal, o fluido elétrico e magnético, por estarem ligados a ele. Então, tinham que viver nessas condições. Condições essas que ninguém sabia o porquê de assim ser e o porquê de assim serem, vivendo à mercê das experiências, das esperanças, que é do negativismo, que é da inconsciência, vivendo, assim, de ilusões, de sonhos e fantasias. Enfim, um desequilíbrio constante, por estarem sob o domínio de todas as ruínas proporcionadas pela parte animal, por estarem ligados ao fluido animal, esse conjunto elétrico e magnético. Uma vez ligados a esse conjunto elétrico e magnético, tinha que imperar o magnetismo, o mal e o bem aparente. Daí as multiplicações das ruínas, e o bem é somente aparente, bem hoje e mal amanhã. E assim, viveram essa temporada toda nessa categoria de depuração e lapidação do animal racional. Hoje, conscientes, por terem em mãos todas as provas e comprovações precisas para que digam: é a realidade clara, cristalina, com todos os detalhes precisos para a interpretação, compreensão e justificação dos mais exigentes que possam existir. E dizendo: é a verdade das verdades, pelas conclusões serem todas reais, por todas as comparações e todos os quesitos estarem comprovados, que é uma realidade absoluta de nossa vida terrena, que não tinha mais condições de assim ser, de assim vivermos, sem saber por que vivíamos, desta maneira tão chocante e humilhante diante do nosso fraco saber. E hoje, sabendo o porquê dessa barafunda, que parecia que não tinha mais fim, este rolo de aventuras sem fim, que de uns tempos para cá, tudo perdeu a graça, devido à multiplicação das desgraças de todas as raças, e o fracasso é a multiplicação dele sobre todos os pontos de vista, aonde não sabiam mais onde iam parar com tanto desacerto, que se tornava uma coisa tão esquisita, porque todos procuravam acertar. E quanto mais procuravam acertar, sempre por acertar. E as aventuras em multiplicações de fracassos, e tudo acabando em nada, por tudo principiar do nada. E hoje estão vendo que tudo valeu para a lapidação do ser humano, mas que ninguém entendia e não sabia o porquê de tudo isso que existia na fase de animal racional. E por isso, ninguém sabia dar uma explicação consciente da situação da vida do animal racional. Hoje, encontraram na cultura racional, no conhecimento racional, as respostas de tudo que não sabiam, o porquê que não sabiam e o porquê que agora estão sabendo, por estarem na fase racional. Então, esta é a fase de recuperação do animal racional, a fase esclarecedora do porquê da vida do animal racional, o princípio e o fim do mesmo, e a recuperação por meio do conhecimento racional. Hoje, todos cientes do porquê se passaram todas essas fases, todas tiveram princípio e todas tiveram fim, porque tudo que tem princípio na matéria tem fim. E assim, hoje, todos esclarecidos nobremente e vendo raiar a nobre fase racional, esta fase que muitos já esperavam, porque muitos pensavam, dizendo: o mundo vem de há muito fazendo suas modificações e suas evoluções, evoluindo sempre, e há de chegar o ponto de uma grande modificação, porque tudo evolui, e tudo evoluindo, há de chegar o ponto da evolução perfeita, porque o mundo já passou por uma infinidade de fases, até chegar a este ponto. Veio evoluindo, evoluindo, evoluindo, evoluindo, e esta vida, pela evolução que o mundo vai, com o tempo, vai passar por uma grande transformação, porque tudo evolui, tudo modifica. E assim, esses que pensavam assim, sabiam que ia chegar a época de uma transformação, de recuperação do ser humano, para o bem fraternal e de todos. E hoje está aí o que muitos pensavam e muitos diziam: a fase racional. Anunciavam assim por verem a evolução do mundo, por verem que tudo vinha em multiplicações de modificações, por hoje ser uma coisa e amanhã outra, depois outra, e assim sucessivamente. Então, pela evolução, porque tudo evolui e tudo modifica, tinha que chegar a esta conclusão de uma modificação para o bem geral, o bem verdadeiro de todos. E assim, eis aí a fase racional já anunciada por muitos. Hoje, todos dentro desta fase, que é a fase consciente, e ligados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Daí, evoluindo racionalmente, conscientemente, e tudo dando certo sempre na vida de todos, ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, ligados em vida à eternidade, que é o mundo eterno, o mundo racional. E assim, hoje, todos ligados na eternidade, que é o mundo eterno, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, hoje, todos completos de tudo, passando para a última fase da vida da matéria, a fase do fim de todos na vida da matéria. Então, todos os esclarecimentos precisos, com base e com lógica, do porquê da vida da matéria, do porquê desse mundo de matéria e do porquê desse conjunto elétrico e magnético. Hoje, todos, com todas essas soluções em suas mãos, e dizendo: é verdade, o maior espetáculo do mundo, de todos os tempos, espetáculo mais culminante universalmente, a solução deste mundo, que era misterioso e enigmático para todos, a solução do mundo e de seus habitantes. Hoje, sendo considerado como o maior espetáculo universal, a fase racional. E assim, vejam que a alegria e a emoção de satisfação de todos é muito grande, como uma coisa nunca vista, por conhecerem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, ficarem ligados a ele, ter contato com seus habitantes, nascer a vidência racional em si mesmos e vendo os seus habitantes, dialogar com eles, fazerem conferências com eles, serem orientados por eles noite e dia. O maior espetáculo de todos os tempos, universalmente, a fase racional, o fim da vida da matéria. Sabem que não vão morrer mais. Na fase racional não há morte, porque estão ligados em vida ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. Findou o corpo de matéria e já estão ligados na vida eterna. Já estavam ligados no mundo com o corpo provisório e continuam ligados no seu mundo, o mundo racional, com seu progresso de pureza. Ora, o maior espetáculo dos espetáculos universalmente, impressionante, emocionante. Todos emocionados de alegria por terem a sua situação definida aí na Terra e a situação do mundo. Portanto, o maior espetáculo de todos os tempos universalmente, e não é para menos a emoção de todos. E assim, vejam que está aí a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, amor e fraternidade universal. Todos dentro da fase racional e ligados ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, do aparelho racional. Uma vez ligados com o mundo racional, desaparecendo o corpo de matéria, já estão dentro do seu mundo, o mundo racional. E a vida continua, não havendo mais morte, porque em vida, com esse corpo provisório, com essa vida provisória, já estão ligados no mundo racional. E por isso estão em contato com seus habitantes, sendo orientados por seus habitantes, que são seus irmãos, os racionais puros, limpos e perfeitos. Então, vejam que chegaram no ponto mais culminante da vida da matéria, o fim da vida da matéria. Todos dentro do seu verdadeiro mundo de origem. A origem é racional, e por isso são aparelhos racionais. E todos dentro do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, com o seu progresso de pureza. De cá saíram e para cá retornarão. Como já cá estão, por estarem ligados no mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, vejam todos, com os mínimos detalhes, repetidos de várias maneiras e de várias formas, para uma sã e cristalina interpretação, que o maior confuso deixa de fazer confusão aonde não existe confusão, porque o confuso é um doente, e um doente não regula, não sabe o que faz. Na fase de animal racional, todos eram doentes, e por estarem doentes, eis a razão do desequilíbrio e da multiplicação do mesmo. Por serem doentes, eram sofredores, e na categoria de sofredores, não sabiam a causa, não conheciam a causa de assim serem. Ninguém sabia dizer, ninguém conhecia. Hoje, todos vendo tudo tão claro, tão cristalino, para uma boa, sã e cristalina interpretação racional. Agora é ler e reler para se desenvolver racionalmente e nascer em todos a vidência racional, por meio do desenvolvimento racional, lendo e relendo o conhecimento racional. E assim, agora, festas por todos os lugares, por todos os lados, pela despedida da vida da matéria e a satisfação de não nascer mais nesse mundo de matéria. Então, festas e mais festas por saberem que estão ligados à eternidade, ao mundo racional. Festas e mais festas comovedoras por saberem que aí não vão nascer mais, porque não são daí, e por não serem daí, é que eram mortais. Por não serem daí, é que estavam com essa vida provisória. E assim, hoje, todos dentro do seu verdadeiro mundo de origem, por estarem ligados ao mundo racional, dentro da fase racional. A matéria foi um traste muito bom para a lapidação do animal racional, que trouxe tanta contradição por não conhecerem o porquê que assim são. Não conheciam e por isso tinham que viver em contradição uns com os outros. Contradição esta que gerava confusão, que fazia com que todos fossem confusos, e dessas confusões nascendo as contradições, uns contra os outros, generalizando-se assim uma vida sem sossego, sem paz, sem garantia, sem amparo de coisa alguma. E por assim ser, não tinha idade para morrer. Os males do elétrico e magnético eram tantos que ninguém suportava, que ninguém aguentava. E daí a mortandade sem limite. Então, muitos diziam: esta vida é misteriosa, este mundo é misterioso. O porquê de tanto sofrimento? O que justifica isso? Ninguém sabe explicar. Outros diziam: este mundo é um fenômeno, é um vulcão em ruínas, e por isso todos sofrem sem saber qual a razão desta condenação de tanto sofrimento, que isso não se justifica, que sofre o justo pelo pecador, sofre o bom, sofre o ruim, sofrem todos. Este mundo e esta vida é um mistério inexplicável, e ninguém nunca pôde dar uma explicação desta situação irregular de desequilíbrio que existe na humanidade. Hoje, todos estão bem e amanhã estão mal. Hoje, estão em paz, amanhã estão em guerra. Hoje, estão rindo e amanhã estão chorando. Hoje, estão alegres e amanhã estão tristes. Hoje, estão bons e amanhã estão doentes. Hoje, estão vivos e amanhã estão mortos. Diz outro: é verdade. Que vida misteriosa, que ninguém sabe explicar este caos. É um mistério sem explicação. A causa ninguém nunca explicou. Os motivos da vida assim ser. A causa da vida assim ser. O porquê da vida assim ser. Ninguém nunca soube explicar para que todos pudessem deixar de assim ser. E assim, a vida foi sempre sem justificação das ruínas, a multiplicação das confusões, a multiplicação do desequilíbrio e a multiplicação da desorientação universal. E assim, viviam agoniados, agonizando debaixo dessas tempestades todas horrorosas, de horrores e de pavores, e desfavorecidos de que pudessem encontrar uma causa justa para saber explicar a razão da vida assim ser. Hoje, estão vendo que, de maneira alguma, na fase de animal racional, não podiam encontrar a justificação real, racional. Então, aí, o que acontecia? Todos duvidando de tudo e de todos e de si mesmos, e ficando todos nesse desequilíbrio infernal, nessa agonia cotidiana, sem saber resolver o seu ideal e o ideal de todos, que era encontrar a verdadeira justificação da razão e do porquê da vida assim ser, e do porquê que assim são, e do porquê ficaram nessa condição de não saberem, de não conhecerem, ao menos, o porquê que assim são. E hoje, todo o esclarecimento em suas mãos dessa vida de horrores, de pavores e de selvageria. Selvageria esta, se debelando de várias formas e de várias maneiras. E assim, agora, a solução encontrada na fase de recuperação do animal racional. E todos cientes, alegres e contentes para sempre, por estarem em contato com seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, dentro da fase racional, a fase de recuperação do animal racional. E todos vivendo conscientes, alegres e contentes racionalmente. Hoje, encontraram o porquê da justa causa de assim serem animais racionais. Como sabem, o animal sempre foi um aventureiro pesquisador, vivendo de experiências para acertar ou não. E assim, com esse prelúdio, que para uma explicação fértil é preciso muito tempo para se falar sobre essa causa, as graças do animal e das desgraças do mesmo. Hoje, a revelação completa do porquê estavam assim, do porquê viviam assim, do porquê surgiram aí, nesse mundo, dessa maneira. E todas as respostas que sempre foram irrespondíveis, toda a solução do que nunca puderam dar, e de todo o conteúdo do porquê foram formados assim, com essa vida provisória e tudo, enfim, que desconheciam, agora esclarecido. Hoje, a solução completa e em mãos de todos, da situação da vida da matéria, que nunca houve satisfação em serem seres como são, por serem seres sofredores em destruição de si mesmos, e serem seres com vida provisória, sem garantia. Ninguém nunca se conformou com ela, ninguém nunca teve satisfação de ser como é. Quem sofre não pode viver satisfeito. Quem está condenado à morte não pode viver satisfeito, não pode ter satisfação. E assim, a vida foi sempre esse caos desesperador, por serem seres sofredores, e daí a agonia permanente, o desconfiar de tudo e a incerteza de tudo, na insegurança de tudo, no duvidar de tudo, a vida mal cheirosa dessa maneira. Ninguém é senhor de ninguém. Então, tinham que viver como viviam, falsamente, por a vida ser falsa, fingidos, aparentando o que não são, vivendo de sonhos, de fantasias e de ilusões, por a vida ser um componente do nada e terminar em nada. E assim, vejam o ridículo da situação em que ficaram pelo abuso do livre-arbítrio e o abuso da livre expansão da vontade, a que ainda hoje impera entre todos. E assim, agora, o esclarecimento completo do porquê de todas essas ruínas e do porquê assim ficaram. E hoje, sem dificuldades, tão naturalmente, encontrando a verdadeira solução do seu ser e a verdadeira solução do mundo em que habitam e do porquê que habitam, do porquê do seu ser assim ser, e como deixar de assim ser, e como todos regressarão ao seu verdadeiro mundo de origem, porque se assim são, é porque existe o antes de assim serem. Então, o antes de assim serem é a causa e a origem de assim serem. Então, voltando ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação racional, por abusarem do livre-arbítrio, e que, como começaram, agora aí estão abusando do livre-arbítrio, as imprudências que se sucedem, e abusando da livre e espontânea vontade. Agora, hoje, com a verdadeira solução do porquê que assim são, e com a verdadeira solução de deixarem de assim serem, com a verdadeira solução de onde vieram e por que vieram parar nesse mundo de matéria, e para onde vão e como vão para o seu verdadeiro mundo de origem. A solução clara e cristalina racional do porquê de serem seres vivendo como animais. Se eram puros, por que deixaram de ser puros? Por que assim ficaram? E assim, a grande revelação dessa descida até aí, a esse buraco, como foi que se deu esta desventura, esse evento de ficarem como aí estão, e por outro, como estavam dentro de um buraco sem solução. Não tinham solução por ninguém saber o porquê todos assim são e o porquê que este buraco assim é. Ninguém sabia e nem podia saber, devido às transformações que fizeram. Ficaram completamente sem noção de sua verdadeira origem, porque todos e tudo nasceu do chão, não sabiam, e muito menos o porquê que tudo e todos nasceram do chão. Antes de nascerem do chão, o que eram? Antes de serem o que eram, o que foram? Antes de serem o que foram, de onde saíram? E de onde saíram? O que eram? Racionais puros, limpos e perfeitos. Então hoje, estão cientes como foi toda essa trajetória para chegarem a esse ponto de se transformarem em seres e ficarem completamente desconhecidos da origem do seu ser, e sem saberem o porquê do seu ser assim ser, e do porquê dessa vida provisória, falsa, porque não sabem a hora, não sabiam a hora da falta dela. E assim, hoje, tudo esclarecido e todos tendo o verdadeiro conhecimento do que se passou, do passado, do presente e do futuro. Hoje, todos rindo de alegria. Antes, todos riam para não chorar, porque não tinham a verdadeira solução do seu ser, de sua situação, do seu princípio e do seu fim, do porquê do princípio e do porquê do fim. Hoje, tudo esclarecido cristalinamente, minuciosamente e repetidamente, para que as mentes endurecidas fiquem esclarecidas, porque se não entenderem de uma forma, entendem de outra, porque o conhecimento é para todos. E assim, hoje, todos riem de alegria e satisfação, por terem a sua situação definida e regularizada no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, hoje, sabem de onde vieram e para onde vão e como vão. Então, todos rindo de satisfação. Racionalmente, tudo belo, tudo bom, tudo lindo, por todos viverem racionalmente ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo racional hoje em contato com todos os seus irmãos. O mundo racional hoje ligado a todos os aparelhos racionais. E assim, a beleza, a grandeza angelical, a divina graça racional dentro do eu de todos, dirigindo todos para um equilíbrio fraternal, a união de todos no mundo de origem, o mundo racional. E assim, todos unidos e ungidos por a própria natureza ser racional. Não importa ser de formação racional, porque tudo é de origem racional. Não importa serem seres imperfeitos, cheios de defeitos, porque agora não serão mais, por terem o equilíbrio racional. E assim, evoluindo com a mente pura e cristalina, pela luz racional, todos iluminados de uma maneira tal que, queiram ou não queiram, ficarão equilibrados racionalmente. Ficarão equilibrados racionalmente para sempre, até o fim desta existência provisória, neste mundo em que tudo é provisório, porque tudo se acaba. Hoje é uma coisa e amanhã não é. Hoje tem vida aparente e amanhã não tem. Porque a vida aparente não é de ninguém, por ser aparente. E assim, vejam a vida das ilusões, como era tão triste, que fazia com que a tristeza morasse dentro de todos. A tristeza de viver como viviam na categoria de animal. A tristeza de ser animal sem saber por que é um animal. A tristeza de viver sem saber o porquê do seu ser. Isto na categoria de animal racional. A tristeza de serem inconscientes. A tristeza de terem essa vida provisória. A tristeza de saberem que tudo no mundo de matéria é provisório. E por isso, hoje é uma coisa e amanhã é outra. E depois, outra. E assim, vejam que vida levavam na categoria de animal racional. Muitos tinham tristeza de viver assim e perguntavam a si mesmos: por que eu sou assim? Ninguém sabe me responder. O porquê que o mundo é assim? Ninguém sabe me responder. O porquê que a nossa natureza é assim? Ninguém sabe me responder. De onde vim e para onde eu vou? Ninguém sabe me responder. O porquê que eu sou um animal racional? Ninguém sabe me responder. Enfim, ninguém mesmo sabia responder coisa alguma de realidade. E assim, vivendo nessa agonia, agonizando sempre, por viver na dúvida de tudo, sempre em dúvida, sempre duvidando de tudo, sempre desconfiando de tudo. E assim, com esta horrorosa vida, sem segurança de coisa alguma, sem garantia de coisa alguma, e dizendo: é verdade. O que somos? Nada. Somos tudo falsamente, aparentemente, e verdadeiramente não somos coisa alguma, porque não sabemos o porquê que assim somos. Sabemos que viemos do nada e desconhecemos o porquê deste nada. Nos formamos em um tudo aparente, e desconhecemos o porquê deste tudo aparente para terminar em nada. Então, o que adianta a luta do nada pelo nada? Não adianta nada. Mas, como estavam na categoria de animal racional, viviam cegos, pensavam como bichos. Por isso, eram materialistas, Eram gananciosos, ambiciosos, mentirosos, orgulhosos. Isto nem todos, mas a maioria. O atraso, devido à inconsciência, fazia com que todos vivessem iludidos e lutassem pelo engrandecimento do nada, como se o nada tudo fosse, para daí a momentos acabar em nada. E dizendo, depois de desiludidos, o que adiantou tanta luta para nada? Tanta luta para tudo acabar em nada? E assim, vejam a vida do animal racional. Uma vida de constantes preocupações pelo nada. O nada subjugando todos. O horror, o sofrimento, como se o nada tudo fosse. Então, as guerras, as lutas, as brigas, as discussões pelo nada, o que que adianta? Não adianta nada, por tudo acabar em nada. E por tudo ser ilusão e nada mais, o iludido é um perdido. O iludido é um traído, é um traidor de si mesmo, por estar iludido. E assim, vejam os horrores da categoria de animal racional, a categoria de inconsciente, a categoria ridícula por ser animal. Um animal que nunca soube o porquê que é um animal. E assim, vejam que viver nas condições em que viviam é viver perdendo tempo, julgando estarem certos e vendo que tudo não passa de um certo aparente. E assim, vivendo como os cegos, de olhos abertos, vivendo numa luta constante, desanimando por vezes e animando por vezes, desanimado às vezes e animado outras vezes, com a vida de reinquietações, de modificações em tudo. É que o bicho tinha que ser assim. Tinha que ser assim por estar na categoria de bicho, na categoria de animal racional. Agora, na chegada da fase racional, a fase de recuperação do animal racional, tudo mudando racionalmente, naturalmente, para o bem e a felicidade verdadeira de todos. Hoje, não há quem não diga: eu quero me imunizar e tenho que me imunizar. Eu preciso me imunizar. Eu preciso ter contato com o meu verdadeiro mundo, o mundo racional. Eu preciso ser orientado para que tudo dê certo em minha vida. E assim estão aí os modos e os métodos do término de uma desventura que foi a fase de animal racional. Todos desventurados por serem animais e não saberem por que que são animais. Não sabiam, mas agora sabem. E assim, vejam a luta dos inconscientes. Lutar sempre pelo nada e adorar o nada como se o nada tudo fosse, como se o nada tivesse valor. E assim, os adornos encantavam todos. Os adornos sugestivos, emocionantes, impressionantes de uma tal forma que quem não estivesse adornado não estava em condições de viver sossegado com a planta de encanto, com a planta das desesperanças, do pranto, com a planta do navegante perdido, sem saber a solução do seu destino. Isto na vida de animal racional. E assim, hoje, tudo isto esclarecido e o porquê de tudo isto ser da forma que pintavam ao seu modo de ver as coisas. A ladainha racional é uma só, é racional. Mas muitos julgam a ladainha ao seu modo de ver. Se a ladainha é racional, se a música é racional, se tudo é racional, só tem que pensar como estão vendo. O que que estão vendo? Cultura racional. E uma vez vendo cultura racional, vão pensar ao contrário do que estão vendo? Do que estão sabendo? A cultura do animal racional é uma, é a cultura inconsciente. E a cultura racional é outra, é a cultura consciente. Então, o inconsciente tinha dúvidas de tudo e o consciente certo de tudo. O consciente é racional e o inconsciente é animal racional. Mas o inconsciente, quando é atrabiliário de ideias, quer dizer, um doente com aparência de bom, faz superconfusões. Não faz confusões, e sim superconfusões. E essas superconfusões ludibriam a pessoa, ficando a pessoa em estado mórbido de incompreensão. Mas a incompreensão é do próprio estado da pessoa, por a pessoa ser um doente mental com aparência de bom. Assim, os seres humanos são todos diferentes uns dos outros. Tem os bons e tem os que aparentam serem bons. E assim, muitos veem que a coisa é pau, mas dizem que é pedra, porque o seu estado é um estado confuso. Então, estão vendo que é pau, mas por o estado dele ser confuso ou super confuso, eles dizem que é pedra. Há de tudo. E assim, aqui o toque é um só. É racional. O conhecimento limpo e perfeito de ligação do ser humano com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas, nem vendo que é isto, nem sabendo que é isto, por ser um super confuso, faz as suas ideias perniciosas, divergindo do que sabe, do que está vendo, do que é, porque é um doente mental com aparência de bom. O progresso do ser humano para a lapidação do ser humano foi um progresso dosado. Primeiramente, ficaram ligados ao mundo espiritual. Foi o primeiro passo que deram para daí conhecerem a eternidade. Então, o primeiro passo foi conhecer o mundo espiritual. Por ser o primeiro passo, o curso primário, conheceram o mundo espiritual. Se desenvolveram com os espíritos, com os protetores. Bom, então não passava disso. Era somente essa ligação dos espíritos com o ser humano. Depois, subiram mais um pouquinho. Se ligaram aos habitantes do astral superior. Então, começaram o desenvolvimento com os habitantes do astral superior, curso secundário. Passaram do primário para o secundário. Depois do astral superior, de terem ligação, de se desenvolverem e de progredirem, então aí, passando para o curso superior, que é o mundo racional, atingindo a meta final, atingindo o mundo de origem, a base de toda essa deformação racional. E assim, com esse desenvolvimento, aos poucos, agora está aí o conhecimento de todos, a ligação do ser humano ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, porque o Espiritismo não podia ficar só no Espiritismo, tinha que evoluir, tinha que progredir, e está aí o progresso do Espiritismo. Primeiro o Espiritismo, o povo aí do vácuo, os habitantes do vácuo, e depois o astral superior, os habitantes do astral superior, e por fim, os habitantes do mundo racional. Então, primeiro ligados aos habitantes daí, entre o Sol e a Terra, do espaço, depois ligados com os habitantes acima do Sol, que são do astral superior, e agora ligados aos habitantes do mundo racional. Está aí como o Espiritismo evoluiu, progrediu e chegou ao seu ponto final do seu verdadeiro mundo de origem. Mas tem muitos idiotas que, nem vendo essas explicações tão claras e repetidas, para melhor interpretação, para melhor entendimento, por serem verdadeiros doentes, criam em suas mentes o que não existe. E assim, agora, todos cientes da meta final, o mundo racional, porque sabem perfeitamente que estão aí com essa vida provisória, porque não são daí. Se fossem daí, do mundo de matéria, seriam eternos. Por não serem daí, é que são externos, com essa vida sem garantias. O animal racional, por ser um animal, procede como animal. Uns procedem bem, porque são bons aparentemente, e outros procedem mal, porque são doentes com aparência de bom. Isto é mesmo o defeito da deformação. Uns aparentemente mais equilibrados, e outros aparentando serem equilibrados, e são uns verdadeiros doentes. Tudo isso por serem seres em deformação. Mas esses doentes atingirão a imunização racional, uns mais cedo e outros mais tarde. Uns, por não saberem e por serem doentes, não querem nem saber. E outros, bons, implorando a sua ligação com o seu mundo de origem, o mundo racional, para ver como é que pensa o doente com aparência de bom e como é que o bom pensa. O bom enxerga o bem e o mal acata o bem e evolui com o bem. E assim, vejam que existe animal para tudo. E agora, a voz racional aí na Terra, por ter se processado a confraternização racional. Então, a voz racional aí na Terra, a voz do mundo racional aí na Terra. E agora, por a voz do mundo racional estar aí na Terra, todos ligados à voz racional, orientados pela voz racional, e todos vivendo racionalmente. Agora, o verdadeiro equilíbrio de todos, o equilíbrio racional. Era o que todos estavam precisando, porque ninguém estava mais aguentando a liquidação da fase de animal racional. O animal racional já vivia agonizando por ter falhado tudo que parecia que tinha garantia, e vendo que tudo falhou, foram traídos pela fé, todos sofrendo e dizendo: com quem nós vamos contar? Aonde vamos nos agarrar? Em coisa alguma. E daí, todos com medo, atravessando a situação de salve-se quem puder e se puder. Porque ninguém tem garantia de nada, de coisa nenhuma. Todos vivendo em sobressaltos e desconhecendo o dia de amanhã. E assim, hoje, o mundo atravessando esse desequilíbrio infernal, o velho continente sofrendo sempre, cada vez mais, a ponto de gerar a descrença total, por tudo falhar, tudo o que parecia ser o que nunca foi. E assim, o animal, com sacrifício, procurando suportar os augúrios da vida penosa e dizendo: quando é que vamos ter aquela paz de outrora? Hoje, ou já desde há muito, o mundo evoluindo de uma tal forma que, em vez de melhorar e equilibrar todos, surgiu tudo ao contrário. O desequilíbrio de muitos, por chegar ao ponto da incredulidade. E assim, hoje, o mundo não é mais aquele de outrora. Na vida passada havia sossego, e hoje ninguém tem. A vida é desassossegada. A vida é de lutas e multiplicações das mesmas, em busca de dias melhores, e tudo ficando na vontade. Cada dia que se passa, pior é a evolução, por o desequilíbrio estar progredindo, a ponto de viverem aparentemente satisfeitos. A vida se tornou difícil para muitos, que assim vivem num desespero, sem encontrar um alento que possa lhes favorecer melhoras ou dias melhores. Tudo isso em consequência da modificação de fase, do término da fase de animal racional para a fase de recuperação do animal racional, a fase racional. Tudo isto é consequência, é o fator natural da natureza. Hoje, estão vendo que a mudança de fase é que trouxe o desequilíbrio mundial. Daí, as ruínas imperando, e os mais loucos uns contra os outros. Para fazer um julgamento da situação universal, é só ver o que foram no passado e o que são hoje, no presente. Assim, agora, com o conhecimento de ligação do ser humano ao seu mundo de origem, o mundo racional, todos sendo favorecidos pelo mundo racional. Agora, os costumes são racionais, por estarem aí todos dentro da fase racional. Então, depois que todos ficarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, os costumes de todos, os hábitos de todos, os modos de todos de agir, de falar, são racionais, porque estão iluminados pela luz racional. Estando iluminados pela luz racional, só falam o que é racional. A fala é somente racional por estarem ligados ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. Todos são orientados racionalmente e recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida da matéria. Então, todos os atos, todos os gestos, tudo é racional, porque todos são equilibrados racionalmente. A fase consciente, que é a fase racional, é uma fase muito diferente da fase de animal. O animal é inconsciente e o racional é consciente. Então, o consciente é muito diferente do inconsciente. O inconsciente é negativo em tudo e o consciente é positivo em tudo. Então, são muito diferentes os costumes, os modos, os gestos e o falar. Porque o animal racional é inconsciente, age de forma inconsciente, age de forma contra si mesmo, e o consciente age de forma em favor de si mesmo. O inconsciente age mal sempre, porque o inconsciente somente conhece o bem aparente, não conhece o bem verdadeiro, e o consciente está com o bem verdadeiro, age sempre com o bem consciente. Então, há muita diferença do animal para o aparelho racional. O animal racional está na classificação de médium. Médium quer dizer, está na metade do saber, aprendendo sempre até morrer, sem concluir o verdadeiro saber. Esse é o inconsciente, por ser animal, por estar na categoria de animal. E na fase racional, a categoria é outra, é aparelho racional. Esse já está aparelhado no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, vejam que equilíbrio nunca visto, equilíbrio racional, o progresso consciente. O progresso inconsciente é outro. No progresso consciente, reina a paz e o equilíbrio sempre. E no progresso inconsciente, reinam as lutas, as guerras e a intranquilidade sempre. E assim, vejam que um polo é muito diferente do outro. O bicho racional é uma coisa e o racional é outra. Por isso, o racional é eterno e o bicho racional é externo, porque o bicho nunca soube o porquê que é um bicho racional. O animal racional nunca soube o porquê de sua existência, por ser animal. Por ser animal, inconsciente. Já na cultura racional, é muito diferente. Define a causa e a razão do porquê do seu ser, do porquê dos seres e do porquê do mundo que habitam, do princípio e fim, com lógica e com base. O inconsciente sempre foi assim, desconfiado de tudo, tem medo de tudo, duvida de tudo, vivendo na esperança de tudo. E assim, neste tudo, por serem inconscientes, falhando sempre, duvidando sempre, por serem seres pertencentes à espiritualização. Então aí, eis a razão de viverem de experiências e de pesquisas, sempre em pesquisas e sempre por acertar. E daí, as multiplicações dos desacertos, as multiplicações do desequilíbrio e do sofrimento geral. E hoje, chegou a fase racional, a meta final da vida material. Porque todos, ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e todos sendo orientados racionalmente, conscientemente, positivamente, e tudo dando certo na vida de todos, por todos receberem todas as orientações precisas do mundo racional para o verdadeiro equilíbrio da vida material, até que chegue a sua extinção pela ordem natural das coisas, porque a matéria tem o seu tempo insignificante de duração por ser matéria. A matéria, por si mesma, se destrói. E, por isso, hoje é novo e amanhã é velho, e bem velho, já não aguentando mais viver, arrastando os pés, e depois não podendo andar mais. Porque a matéria por si mesma se destrói, por ser de origem do mal. Por isso, é matéria. E assim, vejam que grande diferença do ser real, racional, para o ser de origem do mal. Na vida inconsciente, o animal tinha que viver mesmo de aparências, por não saber por que é um animal. Tinha que viver de ilusões, por ser animal. O animal se ilude com tudo, e por isso é ambicioso e ganancioso. Então, o animal, vivendo nessa categoria ridícula de desequilíbrio e de mal-estar, por isso categoria de sofredor, ia sempre de mal a pior, devido ao progresso da degeneração de tudo, do seu ser e dos seres, o progresso de poluição. A multiplicação fazia com que o sofrimento e os padecimentos se multiplicassem também, por viverem inconscientemente. Quem vive inconscientemente não tem noção certa do porquê que vive. Vive porque tem vida, mas não sabe o porquê nem a causa da vida. Então, vivendo nesse desequilíbrio infernal, pensando sempre ser aquilo que não é. O animal é presunçoso, orgulhoso, pretensioso e prepotente. O animal sempre julgou ser aquilo que não é, por ser um animal. E assim, vivendo horrivelmente, nessa faina de caducos, a caducar a vida inteira, porque o inconsciente é um caduco, e o caduco não sabe o que faz e nem sabe o porquê ele assim é. Quem não sabe o porquê que assim é, muito menos sabe o que faz. Então, quem não sabe o que faz, vive caducando, e por viver caducando, hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois outra, e depois outra, e assim sucessivamente, procurando sempre acertar, e sempre por acertar. Hoje é certo assim, amanhã não é, o certo é outro. Depois, já aquele não é mais o certo é outro. Depois, aquele já não está mais certo, o certo já é outro. E assim, vive caducando horrivelmente dessa maneira, variando sempre, agonizando sempre, sofrendo sempre, preocupado sempre, dia e noite. E assim, a vida dos inconscientes sempre foi uma vida caduca, e por serem caducos, é que sempre viveram de ilusões, sempre viveram de aparências, sempre viveram de sonhos, caducando horrivelmente dessa maneira e pensando sempre o que não são, pensando sempre estarem certos e sempre por acertar. Pensando sempre estarem limpos e sempre sujos, pensando serem bons e sempre multiplicando o mal. Uma vida de caducos, de supersticiosos e sonhadores de grandezas da lama. Matéria é lama. E assim, vejam a que ponto de inconsciência e de caduquice chegou o animal racional. Por ser animal e por estar nessa categoria de animal inconsciente. O inconsciente sofre sempre. Por isso, todos estavam na categoria de sofredores e dizendo o seguinte: a vida é de sofrimentos e padecimentos até morrer. Sem saber como se livrar do sofrimento, sem saber como se livrar da morte. Sempre sonhando que sabe e sempre sonhando que está certo. E sempre sonhando que sabe o que está fazendo. Sempre sonhando, sonhando que sabe o que está dizendo. E com todas estas contradições berrantes, provando ao contrário. Mas o pretensioso, o convencido, inconsciente, é assim mesmo. O inconsciente pensa sempre que ele está certo. É um louco com aparência de bom. Sim, porque o inconsciente louco é. Então, nunca tiveram uma maneira de fazer um julgamento sobre si mesmos e a todos. Por isso, não podiam estar nessa categoria de inconscientes. Então, quem vive iludido, de certo sabe alguma coisa? De bom sabe alguma coisa? Não sabe coisa alguma, porque se soubesse, não ia viver iludido. Se soubesse, não ia viver de aparências. Se soubesse, não ia viver de sonhos, nem muito menos de esperança. Então, vejam a pretensão ao ponto que chegou, de loucura, de estarem convencidos de que estão certos, e vendo as multiplicações dos desacertos, vendo a multiplicação do sofrimento, provando e comprovando que nada são e que nada sabem. Se soubessem, não sofriam. E assim, vejam a pretensão do inconsciente a que ponto de desequilíbrio chegou, que julga ser aquilo que nunca foi. Já viu o sofredor ter consciência do que faz? Ter consciência do seu ser? Se tivesse, não seria sofredor. Quem sabe, não sofre, e quem não sabe, sofre. Então, vejam como a vida do animal racional sempre foi uma vida horrorosa, pavorosa, monstruosa, cheia de monstruosidades, de selvagerias, de desastres, vida desastrosa. Desastres de todas as maneiras. Um verdadeiro pandemônio é a vida dos animais racionais, por serem seres inconscientes. Então, o inconsciente sofre muito. Um inconsciente vive martirizado por ser inconsciente. Martirizado por isso, martirizado por aquilo, martirizado por aquilo outro. Chocado com isso, chocado com aquilo outro. Preocupado com isso, preocupado com aquilo outro. Esta é a vida do inconsciente, a vida de desespero sempre. Sempre na expectativa daquilo, na dúvida disso, na dúvida daquilo. Sempre nessa confusão tenebrosa e sempre com a prosa de pensar ser aquilo que nunca foi, nem é. A vida dos inconscientes, o martírio da vida dos inconscientes, os martírios da vida do animal racional. E hoje estão sabendo o porquê que ficaram assim, o porquê que assim são. Hoje, sabendo a causa e a origem de assim serem, e dizendo, é verdade, a nossa categoria de animal racional era um libelo contra nós mesmos, por estarmos na fase de animal racional, uma fase em lapidação. E quem está em lapidação está vivendo em contradição a si mesmo. Estavam sendo lapidados, mas não sabiam que estavam numa fase de lapidação, sendo lapidados até ficarem amadurecidos. E logo depois do amadurecimento é que veio a fase racional, essa que aí está. Então, agora, estão sabendo a causa de serem assim, do porquê que eram assim, do porquê que viviam assim, com essa vida de horrores, com essa vida cheia de medo, todos com medo. São tantas as ruínas que o inconsciente criou, e de uma tal forma que acabaram desse jeito, horrivelmente, todos com medo de viver, todos com medo de tudo, com medo uns dos outros, para ver a que ponto de desequilíbrio chegou o progresso do animal inconsciente. Então, acabou o sossego de todos, por todos viverem com medo uns dos outros. O bicho enlouqueceu de uma vez. Ficaram todos loucos, a ponto de uns terem medo dos outros. Tudo isso porque o progresso inconsciente, o progresso do animal racional, é um progresso de multiplicações de ruínas e de loucuras, até chegar a este ponto de desentendimento geral, de viverem assim horrivelmente, de salve-se quem puder e se puder. Tudo isso porque estavam na categoria de animal racional, a categoria inconsciente, a categoria de lapidação do animal racional. Então, tudo isso foi preciso, tudo isso foi necessário para a lapidação do animal racional. A lapidação do mal pelo mal. O mal lapidando o mal. Então, a vida se tornou a vida de sofredores, de sofrimento. Sofrem todos no mundo inteiro. Então, a vida na Terra chegou a esse ponto, um inferno, o caos, com aparência de bom, de belo e de lindo. Então, arranjaram esses anestésicos todos, essas distrações todas, esses engambelos todos, para ver se esqueciam um bocado as amarguras da vida. Mas nem assim, porque paliativo é anestésico, é engambelo. Engambelado com isto, engambelado com aquilo, engambelado com aquela, engambelado com aquela outra, distraído com este anestésico ou com outro. E nem assim conseguem mais aguentar o peso do sofrimento, que já é horroroso e pavoroso. Todos intranquilos, todos sem sossego, todos vivendo de aparências, aparentando uma coisa e sentindo outra. A vida dos inconscientes enrolou de uma tal forma que os inconscientes não sabiam que jeito iam dar na vida. E, por isso, a vida correndo perigo noite e dia e dia e noite, todos sem garantias de coisa alguma. Uma situação caótica, porque da inconsciência à loucura, daí os vícios, os maus costumes, os maus hábitos e a multiplicação dos mesmos.